Faz parte dos destaques desta tarde do Lança Chamas FM Estéreo, da Comercial até às 19. Quiet Rides é o penúltimo LP dos norte-americanos endiabrados. Chamava-se Metal Health e foi exatamente deste álbum que saíram dois dos grandes hits que espalharam os Quiet Rides a uma medida nunca antes esperada por bandas de heavy metal nos Estados Unidos. Breathless, Run for Cover, Battle Axe, logo a seguir também Let's Get Crazy, Thunderbird, os títulos do lado B de Quiet Riot, Metal Health, penúltimo álbum dos norte-americanos que gravam para a Pasha Records, um quarteto todo ele Dago, como alguns costumam chamar na Grã-Bretanha. Aqui o caso é estadunidense, portanto a referência deverá ser diferente. Rudy Sarzo, baixo, Frankie Banali, bateria, Carlos Cavazzo, guitarras, Kevin Dubrow, vocalista principal e coros. Thank you. Thunderbolt, a última da passagem em destaque de hoje aqui no Som da Frente para os Quiet Riot e Metal Health, à parte um ou outro espaço que venha a sobrar no final desta emissão para o corrente single êxito deste grupo e deste álbum, já penúltimo na carreira dos Riot, Come On, Feel the Noise. Yes, it's me. You can come back. Flying free. You think you've found everything that you need. Fly away. Fly away to your new home across the sea. Your nest. Oh baby, leave the best thing that you've been. Whoa. That someday you'll be back home. Whoa. Fly away to your new home across the bay. Leave your nest. Ooh, baby, leave the best thing. Chamamos a FM Estéreo da Comercial até às 19 aos sábados. Foi a visita da Califórnia para os Quiet Riot, penúltimo álbum, Metal Health. Esta é uma visita europeia, Holanda mais precisamente, líder Adrian Vandenberg, grupo Vandenberg, Heading for a Storm. I was out on the beach down in Greece. I was in for some fun. For a Storm, Vandenberg, um dos álbuns e títulos mais prominentes nos vossos constantes pedidos aqui para passagens no Lança-Chamas. Aliás, grande parte dos pedidos são para passagens extensas novamente, o que virá a acontecer mais tarde ou mais cedo para os Vandenberg. De todo o material rodado aqui no Lança-Chamas de hoje, este é o primeiro álbum que tem mensagem nacional. E há já o segundo dos canadianos Helix, que não falha por cá. Walking the Razor's Edge. Gimme Gimme Good Lovin' do Zilix, Walking the Razor's Edge, álbum já editado no nosso país, segundo da banda canadiana que por aqui atuou ainda durante um bom pedaço, e na primeira parte do Esquece. Lança-chamas ainda a edição 1819 FM Estéreo da Comercial. O tempo agora para alguns certos de No Remorse, Motherhead. Yeah. Lança-chamas 10 minutos para as 19, portanto, para o termo desta edição de hoje, aqui é um sábado desafio mistério da comercial, 4 certos para No Remorse, o duplo compilação, mesmo assim com alguns títulos inéditos dos Moderat. Locomotive, que será o genérico do novo álbum de originais dos Moderat a sair em janeiro de 85, Killed by Death, a reposição de Overkill e logo a seguir uma parceria de Lemmy com as Girls' School, Please Don't Touch. Close and the chill runs down my spine. Lança-Chamas, parte final da nossa edição de hoje. Clube da Esquina, aos domingos das 14 às 15 horas em FM Estéreo. Um programa realizado por universitários com o apoio exclusivo dos Jeans Old Chap. Jeans Old Chap, a vontade de viver com ritmo no corpo. Jeans Old Chap, a marca internacional para quem quer estar na vanguarda da moda. Jeans Old Chap, a dinâmica jovem de bem vestir. Dois motoretos, retomando o destaque principal da tarde de hoje aqui no Lança-Chamas, que está entretanto a chegar ao fim. Pelo menos mais um excerto de Matt Lauf, os Quiet Riot. Boa tarde.